Cheguei no dia seguinte. Olha, os seus passaportes todos com visto. Muito Olha obrigado por visitar a nossa cidade. Não só. Olha sei o quê. só. Falei, olha como muda a relação, né? É. Pronto, estamos gravando. Eu olho para você. Isso. Eu já me falo aqui da sua carreira como correspondente internacional. Quando é que você foi para Genebra? Tá. Eu cheguei em Genebra no ano 2000. O principal foco era a cobertura ainda de OMC, em termos econômicos, principalmente que a OMC naquele momento era vista como uma entidade que poderia ser a organização internacional que corrigiria as regras do comércio, O FMI do comércio. exatamente, que poderia trazer vamos dizer assim, uma política externa desenvolvimentista para o Brasil abrindo portas, etc, etc. Esse foi o início, mas claro, uma vez lá, o que acontece é que você descobre rapidamente que tem uma infinidade de assuntos. Genebra é uma cidade muito pequenininha. E tem correspondente de todo do mundo inteiro lá. Tem mais de 150 correspondentes no Olha mundo só. inteiro. Eu já cheguei a ser presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros lá. E é muito curioso porque você vê do chinês, da estatal chinesa, a extrema direita americana, e todos ali porque tem a ONU, tem as entidades internacionais, mas também tem os bancos e aí tem Tá. todas as entidades esportivas, Tá. né? E quando começa essa questão da guerra contra o narcotráfico e contra o terrorismo, de que maneira que isso se refletiu na cobertura lá inicial? É curioso, um caos. Logo que aconteceu o ataque nas Torres Gêmeas, no dia seguinte a cidade descobriu que o irmão do Bin Laden morava em Genebra. Olha só. Não só que ele morava em Genebra, como ele era o financiador do Festival de Cinema de Genebra, das atividades culturais de Genebra, etc. E aí foi aquele primeiro constrangimento, né, de que na verdade aquela família que era tão odiada pelo mundo era a mesma. Eles não tinham ligações com a família Bush, que surgiu na época? É difícil saber ter uma constatação final, mas dizer que eles eram desconhecidos não era o caso. E dizer que a família era desconhecida das autoridades europeias também não era o caso, né? Se o próprio irmão era um dos grandes, vamos dizer assim, fazia tanta filantropia artística na Europa. Eu digo isso pelo seguinte, que a cobertura mudou radicalmente. Primeiro dos jornais europeus, também da imprensa europeia, descobrindo que o problema não era americano, não era no Oriente Médio, o problema existia e é um problema, vamos dizer assim, global, né? Agora, também teve uma outra leva que foi a mais recente, que é a da Guerra da Síria, que mudou de novo a cobertura do terrorismo, porque o terrorismo, a guerra na Síria passou a acontecer também na Europa. Primeiro pelos refugiados, porque é um impacto direto da guerra ainda no continente europeu, e depois com ataques terroristas. E aí eu sempre me pergunto, sim, é um desafio, sim, é uma questão real para os europeus. Agora, o que tem de partido de extrema-direita se aproveitando dessa situação é muito grande, né? Então, isso é visto na Dinamarca, na Suécia, mas também na França, na Suíça, né? Então, a cobertura, ela é sobre o terrorismo, ela é sobre o crime internacional, mas ela também se transformou de alguma forma numa Guerra. cobertura diferente da política doméstica. Tá. Quer dizer que essa questão da intolerância global surge a partir do fantasma aí do terrorismo. Muita gente usou isso como um instrumento. Na Suíça, onde o problema não existe, ele não existe. Ele aparece, se você faz uma sondagem, uma enquete de opinião, ele aparece como terceiro ou segundo preocupação. Olha E você diz, mas ele não existe esse problema aqui, né? Então, por quê? Partidos, de uma forma muito hábil, muito manipulador, usaram essa ameaça terrorista, essa ameaça, para aprofundar hoje a intolerância. Hoje eu digo que na Europa, a pessoa que tinha algum traço racista ou de intolerância, ele perdeu a vergonha Foi de ser, normal, né? de ser intolerante. Tá. E hoje a gente vê uma reação muito mais, eu não diria saudável, porque isso não é saudável, mas você sabe quem é quem. Tá. Porque a pessoa não tem mais o medo de dizer, eu não quero essas pessoas no meu país. Né? Você viu, um fenômeno que ocorre também em decorrência dessa questão do terrorismo é a chamada cooperação internacional. Uhum. Como que é feita essa articulação e por que esse protagonismo dos Estados Unidos hoje em dia? Por conta de ter mais equipamento, mais, como é que... Essa cooperação ela foi exigida pela ameaça, porque a ameaça ela não está num país, ela não é um estado, ela não é um grupo coeso num território fechado, então ela se tornou, essa cooperação se tornou necessária. Dou só o exemplo dos ataques em Paris. Os belgas, vamos chamar eles de belgas, porque eles são belgas, os terroristas, né? Eles nasceram na Bélgica. Os pais eram argelinos, etc., mas os garotos eram belgas, né? Pelo menos alguns deles. Quando eles fogem da França para a Bélgica, eles são parados na fronteira naquela noite. Na lista belga de procurados, eles estavam. Estavam lá. Mas eles não estavam na lista francesa dos procurados. Tá. Então, quando eles são parados pelos franceses. E na lista não tem nenhum nome daqueles. E eles passam. Tá. Então, isso tudo demonstrou que sem cooperação, nunca essa ameaça vai ser lidada. Agora os americanos, né, que é uma... É uma questão real. Eu acho que, acima de tudo, pela capacidade de articulação que eles têm entre o serviço de inteligência e o grupo, vamos assim, militar, de fato. Tá. Porque a Europa falha ainda. Ah, a Europa tá. não tem essa capacidade de transmitir a informação, a inteligência, ainda de uma forma eficiente em termos de terrorismo, para o combate ao terrorismo. E muito do que acontece na Europa, em termos de atuação, é baseado em informações que chegam nos Estados Unidos. Tá, então, tá, outro dia, faz pouco tempo, em Genebra, a polícia anunciou que havia uma ameaça terrorista. E, na ONU, blindada, basicamente, polícia na rua, etc., etc. E aí foi descoberto que quem passou a informação para as autoridades suíças foram os americanos. Agora, você tem um fenômeno do terrorismo, tem um fenômeno da corrupção internacional, narcotráfico, que cresce com a internacionalização dos mercados. Certamente. E tudo mais. Nesse sentido, já tem o precedente das operações Mãos Limpas, como é que você vê, a partir de Genebra, essa cooperação internacional? Essa cooperação, por exemplo, no caso do crime organizado e do narcotráfico, fica muito claro que ela precisa ser feita de uma forma coordenada. Isso. Porque é muito fácil, e na Suíça é muito claro, o dinheiro da lavagem. Né? O dinheiro da lavagem na Suíça é uma constante, não é algo pontual que eles tentam mostrar, não, isso foi só um caso naquele banco, naquela agência. Não, é algo generalizado. Os suíços entenderam que se eles quiserem, de alguma forma, preservar o sistema financeiro suíço, eles vão ter que colaborar. Eles vão ter que colaborar, porque senão, nos Estados Unidos, os grandes bancos suíços já são, de uma forma muito clara, multados, o Credit Suisse, o UBS. Né? Então, os suíços tomaram uma nova postura. Eu não digo que é uma nova postura. Abertura, agora nossas contas vão ser transparentes. Não é isso. Mas é um início de uma cooperação nesse sentido. De alguma forma, o combate ao terrorismo acabou ajudando, ou a cooperação no terrorismo acabou ajudando países a dialogar para lidar contra os crimes. O problema é que o crime organizado, ele é organizado, né? Ele consegue identificar lacunas e sair de situações. No caso da Suíça, é muito claro, muito dinheiro saiu da Suíça desde que a cooperação começou e foi para outros paraísos fiscais. Então, quando os suíços chegaram em alguns dos casos, a conta estava vazia já. Tá. Né? Então, é um desafio para eles mesmos. Eles mesmos colocam, o Ministério Público o suíço coloca de uma forma muito clara, que eles estão correndo atrás do prejuízo ainda. Tá, né? Agora, chegando no tema do seu livro, aí, que é o futebol, essa estrutura de crime organizado começa a surgir quando? Olha, essa estrutura de crime organizado, ela tem origem ainda nos anos 70 e 80 com o próprio João Avelange. João Avelange, esse é o craque. Ele é o craque, exatamente. Literalmente é o craque do esquema, né? Do esquema tático. O que ele teve uma... Muita gente coloca ele como uma pessoa que levou o futebol ao mundo, que ele globalizou o futebol, etc, etc. eu tento mostrar que isso não é o caso. Por quê? Porque qualquer grande administrador no lugar dele teria feito exatamente a mesma coisa. As televisões estavam em plena expansão, transmissões ao vivo, as multinacionais procurando plataformas que elas pudessem, num só evento, transmitir aquela marca delas para o mundo inteiro. Então, e ao mesmo tempo, nos anos 70, tem a descolonização da África e da Ásia, ou seja, novos membros. Tá. Então, o que o Avelange fez foi o óbvio. Claro. Ele não fez, ele não, não é que ele transformou o futebol numa nova, num novo fenômeno. Eu lembro como jornalista econômico nos anos 70 já vendo esse fenômeno. Exato. Então, o potencial desse fenômeno. Exato. E aí, se a gente pega as contas da FIFA, você se dá conta que, na verdade, ele não fez nem mesmo o suficiente. O que, que eu quero dizer com isso? A FIFA, durante os anos 80, 90, até meados desse 2005, 2006, era uma organização que não gerava a mesma renda da NBA, do futebol americano, da Fórmula 1. Não é possível, nem dos Jogos Olímpicos, não é possível que o esporte mais popular do mundo, com toda essa expansão, não gere a mesma renda dos outros esportes. É simples, porque o esquema que era montado não era montado para gerar renda para o futebol, era gerado para montar renda, para montar uma renda para os dirigentes. Então, mas vamos pegar um ponto aí relevante, que é o seguinte, quando você pega as disputas midiáticas em todos os países, o esporte é ponto central, o evento esportivo é um ponto especial de audiência. Com a legislação desses países, você tinha um mercado fechado, você não tinha nem internet, nem o cabo chegando ainda. Então, você tinha uma influência muito grande em cada um desses países dos grupos de mídia hegemônicos também. Isso aí ajudou também a criar essa blindagem política, né? Totalmente. Inclusive porque isso, de uma forma, controlou até um monopólio, né, de quem é que tinha, no final das contas, o direito de transmissão. Isso. É disso que vem a renda do futebol. Não, é uma ilusão a gente achar que é ingresso, venda de camisa ou até o marketing da Coca-Cola e das multinacionais. É a televisão que transmitiu tudo isso. Só para te dar um exemplo da capacidade da televisão influenciar o jogo. Uma coisa absurda. A gente fala muito, a televisão influencia o horário da partida. É verdade, mas é muito mais do que isso. A bola, ela começou a ser branca e preta, com aquelas gomas branca e preta, justamente para favorecer a televisão. Para dar visibilidade? Visibilidade. É. Outra regra do futebol que a gente considera como óbvia, que veio da televisão, cartão amarelo e vermelho. Quando a televisão foi a cores, precisava ter uma distinção para a televisão registrar. Enfim, são coisas elementares, mas para eu explicar aqui, na verdade, a história da televisão está ligada com a história da expansão do futebol. Agora, se a gente pega, e eu tento mostrar no livro isso com documentos, no caso da ESL, a empresa de marketing da FIFA, que quebrou em 2001, 2002, quando o processo termina e os documentos são revelados no ano 2012, o procurador na Suíça diz que Avelange fraudou a FIFA nos contratos. O que significa isso? Ele simplesmente evitou que a FIFA tivesse uma renda maior fechando acordos com monopólios. E, claro, esses monopólios pagavam propinas a ele para garantir que não fosse aberta a concorrência. Então, é só para entender um pouquinho a entrada dos Estados Unidos nisso aí. Coincide com o momento em que os grandes grupos midiáticos norte-americanos tentam entrar nesses mercados aí, ESPN, Disney, nesses mercados e batem nessa estrutura viciada. É verdade. Então, isso aí teve um estímulo econômico também aí para... Certamente. A explicação para essa derrubada, para esse chacoalho aí que aconteceu, foi justamente romper um vício, uma estrutura viciada. Absolutamente correto em mostrar que a impossibilidade de entrar no mercado que era costurado, que coloca os americanos e outros também numa situação de dizer, bom, precisamos começar a questionar esse sistema. Como? Pelas regras do jogo não vai funcionar, porque ali estava fechado. Existe também a justiça, existe também a polícia. E aí, o que eles mostram, e qual é o... isso é importante até, que não é uma investigação apenas sobre os dirigentes esportivos. Nos Estados Unidos, isso também se transformou numa investigação sobre os cúmplices, sobre essas empresas que faziam parte desse esquema, né? Então, por que o mergulho da investigação nas empresas de marketing e de transmissão? Tá. É porque ali que era, vamos dizer assim, onde engarrafava, onde ninguém mais entra. Deixa eu entender só uma coisa. A cooperação internacional tem permitido aqui, no caso do Brasil, da Lava Jato, acesso a um volume de informações muito relevante. Como que o Ministério Público Federal, no caso do Brasil, está se aproveitando dessas informações ligadas aí à FIFA? Por enquanto, muito pouco. Nós estamos já no final, quer dizer, quase um ano depois da prisão, em maio de 2015, mas existe a cooperação da Suíça com os Estados Unidos, do Uruguai com os Estados Unidos, do Chile com os Estados Unidos. E no Brasil, o Ministério Público teve uma primeira, vamos dizer assim, relação com o Ministério Público, com o Departamento de Justiça americano. Foi pedido a transferência dos documentos para que isso pudesse acontecer, e aí uma juíza no Rio de Janeiro determinou o bloqueio de toda a cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos no caso do escândalo do futebol. Uma juíza de primeira instância? Primeira instância. O Ministério Público O Ministério Público agora levou isso a uma segunda instância, acho que provavelmente no Supremo, e agora está aguardando uma decisão para desbloquear a decisão da juíza, que havia determinado que não há espaço, ou não a transmissão dos documentos não seria legal, o que é bastante incrível. Qual que é a alegação dela? A alegação dela é de que as outras partes não tiveram a oportunidade de se defender. Mas fase de coleta de dados? Coleta de dados. E isso, inclusive, ela pede que os dados que o Brasil tenha já mandado aos Estados Unidos, que sejam devolvidos. Isso está, inclusive, na decisão de primeira instância. O Ministério Público, Federal, protestou de uma forma bastante enérgica, até tem os documentos, e não houve forma de solucionar. Então, foi levado a uma nova instância. Mas o que acontece, no final das contas? Hoje, o Brasil é um dos únicos países que não colabora nesse caso, o que é de uma ironia total, porque o pai, o craque que montou, era brasileiro, e uma parte fundamental dessa investigação é a atuação dos dirigentes brasileiros. Então, os americanos mesmo, o Departamento de Justiça já deixou muito claro ao Brasil que estava bastante incomodado com essa falta de cooperação. A outra questão que a gente pode colocar é por que foi necessário o Departamento de Justiça americano atuar para a gente ter qualquer tipo de reação aqui, né? Então, hoje ainda é complicado, Nassif. Hoje ainda não existe o fluxo de informação do Brasil aos Estados Unidos. O Ministério da Justiça, de alguma maneira, teria que ter protagonismo nisso? Olha, eu acho que poderia ter esse protagonismo. Agora, se o Ministério Público não pode nem fazer a sua parte, porque tem uma juíza que bloqueou, parece aquelas situações que você acha que... Não, isso não vai acontecer. Não, acontece, né? Agora, na Suíça, que também eles vivem esse dilema, porque a FIFA estava no nariz deles por 40 anos. Pois é. E aí, isso causou um constrangimento muito grande no país, que foi necessário uma operação ordenada pelo FBI para que os suíços prendessem os atores de uma entidade que estava ali, né? Estava na avenida. Que coisa. Quando a gente pega essa disputa dos grupos de mídia com os novos grupos, aí, qual o reflexo dessa operação no caso da Europa e daqueles países em que o futebol era peça central de audiência aí desses grupos? Curiosamente, nos bastidores, o que está acontecendo é uma grande corrida para tentar renegociar os contratos. Então, os novos grupos estão fazendo um tsunami, basicamente, negociador, tentando encontrar com cada federação, das federações pequenas até as grandes, França, Alemanha, mas também eu conheço gente que percorre a Europa conversando com Letônia, Armênia, Albânia, etc., que você fala, não, mas não é possível. Não, tem uma lógica. Se você fechar acordos com todos os periféricos, com quem é que a França e a Alemanha vão jogar na Europa? Então, foi curioso, porque aquilo ali abriu a porteira, basicamente, para todos esses novos grupos tentar, de alguma forma, renegociar ou obter acordos dizendo: olha, vocês não vão poder mais negociar ou transmitir ou ter um acordo com tal empresa, vai pegar mal. É, nós estamos oferecendo isso aqui. Que é o que está Então, acontecendo aqui com a ESPN aqui com a Disney, por exemplo, exato. fechando com clubes especificamente. Exatamente, porque inclusive é importante. O que aconteceu nos Estados Unidos, ele desmontou um sistema. E o novo sistema ainda não foi montado, né? Então, esse Só que novo. agora nesse jogo novo aí, estão vendo os gigantes de lá também Claro, para. claro. Para o Brasil, mas também para a Argentina, Isso. para a Colômbia. É curioso, se você pega o mapa da América do Sul, praticamente todas as federações nacionais foram abaladas. Então você tem só rapidamente Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. É, eu acho que só sobrou Suriname, né? Que Que eu acho que coisa, não é uma. que coisa. É uma. É um E novo mercado. É um novo mercado. os patrocinadores, o caso Adidas, Coca-Cola e tudo, eles também garantiam esse tipo de monopólio? Eles garantiram por muito tempo, inclusive no indiciamento americano, eles são citados, não nominalmente, mas dizem. Uma grande empresa de produtos esportivos que assinou com a CBF nos anos 90. Eu só conheço uma, é a Nike, obviamente. É, eles estão sendo investigados, inclusive pela SEC, não só pelo Departamento de Justiça. É, o indício que o Departamento de Justiça tem é que a Nike pagou uma propina que foi dividida entre o Ávila e o Ricardo Teixeira. Então, os americanos, de alguma forma, estão olhando para suas próprias empresas também. Tá. Com uma ressalva, eu diria. É, essas empresas, assim que esse caso começou, elas que eram absolutamente silenciosas sobre Curte leveza. a história, agora elas colocam cartas abertas pedindo a reforma da FIFA, dizendo que isso é absolutamente O inaceitável, Ronaldo aqui. que o Blatter tem de sair, etc. Vocês estavam aqui nos últimos 40 anos, gente. Vocês não viram ou não sabiam qual era a história, né? Então, é de uma hipocrisia grande, né? Você vê essas empresas que faziam parte do esquema agora pedir a transparência. É, te dou só um exemplo de uma conversa que teve o Blatter com o Avelange ainda na época. O Blatter, ele foi contratado na FIFA ainda nos anos 70 e ele tem um mérito, se tem algum mérito, de organizar esse sistema para o Avelange, né? De ter o contato com essas multinacionais. E ele foi o primeiro que chegou para a Adidas e falou: olha, vamos fechar um acordo. Quando esses acordos começam a surgir, o Avelange vira para ele e diz para ele: você está criando um monstro, né? Esse monstro, de certa forma, engoliu eles, né? E esse monstro, de alguma forma, transformou esses interesses comerciais, ou estabelecidos, ou os que vêm no grande jogo, né? Esse é o grande jogo. É o grande jogo de saber, sim, a evasão fiscal dos americanos, etc., é grave, é gravíssima, mas se você ler todas as decisões sobre as prisões dos dirigentes, em todas elas tem um parágrafo fundamental. Essa prática impediu a livre concorrência, né? O que quer dizer isso na prática? Novas empresas que estejam aparecendo, elas não vão ter acesso nesse esquema. Esse esquema precisa ser desmontado. A questão do tráfico de jogadores. Esses valores monumentais para os jogadores se explica pelo retorno ou tem esquemas de esquentamento aí? Porque daí entra a máfia russa, né? No meio, entra um monte de. A OCDE publicou, já há alguns anos, em 2009, um informe, uma investigação, na verdade. Eu acho que ela é fundamental para a gente entender. Ela apresenta o futebol como um dos veículos privilegiados da lavagem de dinheiro no mundo. Superou obras de arte, essas coisas Tudo, aí de. tudo. Por quê? Porque, de alguma forma, essas entidades que controlavam o futebol, elas estavam fora da lei. Por que fora da lei? Na Suíça existia uma regra, uma lei, que permitia à FIFA manter certas contas fora do seu balance sheet, da balança de Balança. pagamentos. Ela não precisava publicar. A Conmebol, ela tinha imunidade diplomática, né? Você pensa, uma federação esportiva com unidade diplomática. Que coisa. Né? O que é uma contradição total. O que representa isso na prática? Na prática, isso dá um espaço para uma atuação criminosa com um controle muito menor. Né? Se obras de arte já começaram a ser, tinham começado a ser usadas, logo a Interpol, polícia, etc., percebeu, diamantes, etc., etc., o futebol não. O futebol ficou, de certa forma, de lado. E o que vários processos na justiça europeia já mostraram é que esses valores, ou eles não são reais, né, ou eles eram esquemas para lavar dinheiro de grupos inteiros. Tá. Né? Então, hoje nós falamos do Neymar, do caso do Neymar. Mas o caso do Neymar, ele não é o único caso. O Barcelona, ele está sendo processado por vários casos. Eu vou além. Na França, em 2009, entre 2009 e 2011, vários dirigentes foram processados justamente por lavagem de dinheiro, inclusive na compra do Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain. E foram condenados. Foram condenados. Os jogadores, não. Foram condenados os dirigentes que montaram esses sistemas. Então, sim, existe. E eu só te dou só para completar isso que você falou, inclusive da máfia russa. Não sei nem se é russa, do leste europeu, eu diria, máfia inteiro. De um russo. eu chego na... Eu fui numa cobertura na Ucrânia, cobrir a crise, basicamente, crise política entre a Rússia, a guerra no leste da Ucrânia. E eu estava em Kiev e alguém me disse, olha, naquele hotel é onde o Shakhtar Donetsk agora tem a sua sede. Porque eles não podem mais estar em Donetsk, Donetsk está destruída. Eles agora moram nesse hotel. Espetacular, vou até ali. Eu entro no hotel e tem um jogador sentado no hall do hotel, numa mesa, essas mesinhas de hotel, a mesa inteira repleta de dinheiro. Em dinheiro. Né? E uma outra pessoa na frente dele pagando. Aquilo era o salário. Em dinheiro. Em dinheiro. Em dinheiro. Você pode dizer, não, claro, é um país em guerra, é necessário liquidez, etc. Muito bem. Agora, eu nunca vi um jogador sendo pago em dinheiro na mesa do hotel, na frente de todo mundo, quer dizer, é numa quase escancarada. Só para entender a lavagem. Que dinheiro que é esse que tem que é lavado? Dinheiro de narcotráfico? Existe o dinheiro do narcotráfico, mas em muitos casos, isso é apresentado pela OCDE, é dinheiro de evasão. De evasão, evasão fiscal mesmo. Que não consegue ser, vamos dizer assim, reintegrado no sistema de uma forma legítima. É por isso que, digamos, esse acordo de repatriação de ativos aí pode ter bom resultado, porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. A FIFA mesmo, olha só, a FIFA, que é a própria organizadora, vamos dizer, entre aspas, de toda essa estrutura corrupta, ela chegou a uma conclusão no ano passado de que das transferências anuais que são realizadas no futebol, $1 bilhão desaparece. Desaparece das contas. Né? $1 bilhão. Mais ou menos o mercado de jogadores movimenta $4 bilhões por ano. Puta, né? 25% não existe. Deixa só para entender. O cara tem dinheiro para ser lavado, joga no futebol, o dinheiro vai para o clube. E como é que o clube devolve para ele esse dinheiro? No caso, por exemplo, do francês, ele mostrava o seguinte, que uma segunda empresa era criada, normalmente uma empresa, obviamente, de fachada, que não existia, que prestava serviços fictícios para o jogador, para o agente ou para o clube. Tá. Então, um exemplo que aconteceu aí antes mesmo do caso do Neymar. Uma empresa criada na Holanda prestava serviços para clubes franceses para revender a imagem daqueles jogadores que ela tinha comprado. Tá. Por que que os grupos de mídia tinham interesse em ter empresas offshore também aí? De que maneira? Porque eles têm o patrocínio que eles recebem, eles tinham que pagar propina, obviamente. Mas voltava alguma coisa para eles na forma de caixa 2? Pode ter voltado, mas a principal criação dessas offshores era para depois pagar os salários que... Desculpa, pagar as propinas que não poderiam estar aparecendo para aquele sistema funcionar. Tá. Porque o clube só aceitava fazer esse esquema se o dirigente ganhasse alguma coisa. Tá, tá. Né? Então tinha esse esquema. Agora, existe também no caso, se eu não me engano, do Canal Plus, na França, de uma empresa que foi criada pelo Canal Plus numa offshore, que recebia também uma parte não declarada da renda das transmissões. Tá. Então ela servia duplamente. Ela servia. Aí especificamente para fraudar o fisco. Totalmente. Totalmente para fraudar o fisco. Tá. Seja no retorno, vamos assim, dessa transmissão, mas também na compra desses direitos. Tá, então, tá, tá. Funcionava de ambos. Olha só, um conhecido nosso foi o diretor dessa offshore da Canal Plus nos anos 90. Olha. Jerome Valk. Olha só. Jerome Valk, o que depois foi secretário-geral da FIFA, deu o chute no traseiro nosso, etc. Aquela coisa toda. É. Ele já foi diretor de uma offshore, de uma emissora. Para entender a árvore, você tinha aquela holding aí ISL. E a ISL, ela se desmembrava em outras offshore? Tinha. Isso até hoje não ficou muito claro quantas são. Mas o fato é que ela quebra. A ISL quebra. Eu sempre digo, a ISL quebrar é o equivalente da única fábrica de água no deserto quebrar. Ah, né? Tá. Como é que você quebra a única? Obviamente não foi o caso. Né? Obviamente foi o desmonte do banco paralelo da FIFA. O que, que era a ISL? Era a empresa de marketing que detinha os direitos e revendia depois. Né? E ela usava... Não tinha como quebrar, né? Com quem mais? Não tinha como quebrar. Não tinha como quebrar. O problema é que ela era usada como caixa 2 da FIFA. Para todas as atividades que não poderiam ser apresentadas. Então, a movimentação de dinheiro dela não se referia à venda e compra de direitos. Ela se referia aos pagamentos de propinas. Ela era um instrumento, era o banco, o shadow banking, né, no caso da FIFA, que era usado para isso. Quando ela quebra, aí se descobre todas as ramificações. Em Andorra, em outros paraísos fiscais, em Liechtenstein, na Suíça. A Suíça tem um paraíso fiscal dentro do paraíso fiscal, que é a cidade de Zug, cantão de Zug. A ISL era registrada em Zug. Tá. Né? Quando você... Jamil, no seu livro você coloca que a Globo é mencionada lá, e tem um conjunto de campeonatos, inclusive Copa das Nações, tudo que ela participa. Isso aí tem resultado de algum problema para ela lá fora? Olha, por enquanto não tem, porque a investigação, por enquanto, não se refere a ela. Tá. Tá? A ISL, no caso da ISL, que é onde eu cito claramente, ela diz que a suspeita, isso é o processo, não sou eu dizendo, o processo no tribunal na Suíça diz que a suspeita é de que quem pagou o suborno, isso no caso do Avelange Teixeira ainda, foi uma empresa, uma emissora brasileira que tinha os direitos para a Copa de 2002 e 2006. E o nome não é mencionado porque não é contra ela. Agora, eu só conheço uma empresa que transmitiu 2002 e 2006. Tem rabo de gato, tem orelha de gato, focinho de gato e mia. Exato, deve ser um cachorro, né? Só pode ser um cachorro. Enfim, mas a situação hoje é que aquele caso da ISL foi encerrado naquele momento. Como é que ele foi encerrado? O Ricardo Teixeira e a Avelange pagaram uma multa e o caso foi selado. Hoje, o FBI pediu todos esses documentos. Isso aconteceu em dezembro. Dezembro agora? Dezembro. Eles levaram da Suíça 50 caixas de documentos sobre a ISL. Sobre esse caso específico. O acordo na Suíça dizia que o caso estava encerrado na Suíça. Né? Agora, os americanos levaram já esses documentos e já está sendo examinado. O que eles vão fazer dele, eu sinceramente não sei. Agora, a conclusão do Ministério Público na Suíça, na época, apontava que a suspeita de suborno, uma das suspeitas, era a dessa empresa, essa emissora brasileira. Isso certamente foi repassado aos americanos. Maravilha, bichão. Belo trabalho, hein? É isso? Agora você vai dar uma dor de cabeça para os jornais aí. Como é que eles vão cobrir isso aí? Não, mas olha o que aconteceu. Foi feito, sei lá, matéria em todo lugar e tal. Ninguém citou esse parágrafo. Ninguém... Tem a torre da Oi, né? Então, vai fazer o quê? O parágrafo que dizia da compra da emissora brasileira, ninguém falou. Vamos falar do Marinho, vamos falar do... Eu vou fazer uma matéria, uma entrevista, e vou colocar as declarações dos procuradores da Lava Jato para os veículos da Globo. Ah, espetacular. Falando que espetacular. Acabou o pacto das elites. Acabou. E o Estadão, como é que reagiu? Não, eu acho assim, como o negócio ganhou uma dimensão um pouco maior... Não tem como fugir do tema. Ele não dava. Aí, mas eu até comentei ontem isso. Quando eu escrevi o livro, quando mandei para o editor, etc., o cara escreveu de volta. Meu cara, isso é muito sério. Falei, então, exatamente. É o livro é isso mesmo. Que bom, né? Que agora vamos fazer um livro sério, né? Se você for pegar, a gente tem escrito um pouco sobre cooperação internacional, é evidente que os Estados Unidos têm a visão geopolítica. Claro, óbvio, isso faz parte do DNA dos americanos. Claro, sempre, né? Eu tenho um conhecido que é o chefe da cooperação internacional aqui, que é o Vladimir Ara. Sim, o Vladimir. Vladimir tá puto com essa juíza, mas assim, ele quer estrangular a menina. Ficou até. Mas a justiça do Rio é escandalosa. Foi ele que me passou isso. Porque eu insistia, Vladimir, cara, como é que a gente não está fazendo nada? Como é que a gente não está fazendo nada? Até se você tem contato, pergunta para ele, o que deu o caso? Porque vai completar um ano agora, em maio, e não teve nenhuma transição. A justiça do Rio é escandalosa. Onde entra a culpa? Eu estou sendo processado pelo Alicame ou ali, não tem a menor chance. É mesmo? Não tem a menor chance. Só já está... faz parte. Por isso, quando esse pessoal fala em condenação a partir da segunda instância, sim, significa que toda a pressão política. Imagina esses. Não digo nem estados do Nordeste. O Rio de Janeiro, com a influência da Globo lá, poder ter condenação em segunda instância. Você não poder apelar para Brasília, você está morto, rapaz. Acabou, né? Está morto. Ali a Globo é tudo. É, agora, por que também o gostador lá? Eu escuto ainda sobre a Veja aqui. Qual? Eu pedi para eles fazerem uma leitura. Tem que colocar tudo, o modo de colocar, se você der uma pequena brecha lá. Não, então, exatamente isso. Então, os advogados leram, olha, dá para manter o panário, mas vamos ser super claros. E aí, foi engraçado que você deu a coisa. Emissora brasileira que transmitiu 2006 e 2002. Ponto. Outra parada. A Copa de 2002 e 2003 foi transmitida para a Rede Globo. Ponto. Sem nenhum julgamento. Eu também pedi para ele fazer uma leitura detalhada. Eu levantei lá toda a estrutura dos sistemas de dossiês. Começa com você. Você faz uma pilha, serve para o Ministério da Saúde. Através da fumaça, ele contrata a FESA, que é um especialista no grama. Contrata o Ministério da Gente, o Polícia Federal. E o Santoro, que era um procurador do Ministério Público. Tá. Essa estrutura torpedeia a Rosane Sarney. Com a Globo transmitindo ao vivo. O Santoro, quando o Carlinhos Cachoeira denuncia o Valdomir, o Santoro pega o Carlinhos Cachoeira, leva lá de madrugada no Ministério Público Federal, dá uma prensa nele,